Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da loja Free Store, o representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Andrei! Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Rodrigo! Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Evaldo! Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Meu padrinho Alex! Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Salão do China! Edson, Edson. Conveniência, conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Edson, conveniência! Vamos nessa, maestro DJ Valdo. Aniversário da Jacinei! O show é com você. Para meu gol! Nicodemus transforme. Jussateu, Marapanim, estamos na terra do Carimbó. Segunda-feira hoje, e o povo curtindo, dançando. E o Valdo vai tocando pra você. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê elas querem. E a primeira de hoje é essa aqui, ó. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter, me apaixonar. Canta pra ela, você, vai, vai. Talvez seja cedo. Robson que gosta, meu parceiro Gururu Mulola, o Júnior também, toda a coragem que a Jaína, pra dizer, olha, Nicodemus, a Jamile, então e as meninas, eu vim primeira mão, vocês, vai. Prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar. Valdo Alves. Canta vocês, vai! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas. É Marcelo Boy Construções. O professor Jerônimo também. Amigos do comercial Romário e família. Obrigado! O nosso presidente da comunidade, o Chavilho também. O amor que se. O meu parceiro Like Boy, os amigos do Balneário e você. E aí, Ney? Eu não tô pronta, vem, já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Quem sabe canta, mano? Nem o sol, nem a lua. Olha pro céu! Nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Canta pra ela, vai! Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube. Imaginando! Até ontem, só queria beijar na boca. Era que é da vida louca. Vida louca, bebederás. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sexta, sábado, domingo. Sim. Tem o Márcio e Marca Arena. Começando na sexta, Arena da Xaminga. E aí, Gel, prepara tudo. Índio Saldo e Valdo Alves. E Charles também. Sábado, vamos estar com a família Pirata da Vila. Alça Viária. Paraíso Tropical, nosso Balneário. Domingo, Bahamas. Praia da Fazendinha. Alô, Vila dos Cabanas e Região. Foi no teu olhar. canta pra ela, vai. Foi! Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a vida? E a minha vida mudou da noite pro dia. Oh, oh. Da noite pro dia. Mudou da noite pro dia. DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Mais uma vez em Jussatela, vamos lá! Sinto saudades do que a gente não viveu. Aí tu canta pra ela, vai. Eu só queria uma chance. Na verdade, fala pra ela. Eu vou te fazer feliz, e que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos e impus amor. Só você! Por esse louco amor, eu pago o preço que na galera, essa aqui. Só quem sabe que não é. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otária. Sim, mulher. Tenho direito de amar e ser. Ela deu a volta por cima, não foi? Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que eu sempre quis. Fala pra mim, fala. Porque eu mereço. Mereço o que, mulher? Amar e ser feliz. Bora, Jussatela, o aniversário da Jacinei. O amigo Robinson, o professor Jerônimo também. Robin Godinho, seja mini. Obrigado, Júnior, você também. Jaina. O mundo quer falar, cururu. Não quero mais nada. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que... O nosso presidente Chavinho da comunidade. Obrigado a toda a galera, meu irmão. Eu sei que é difícil. Sempre recebendo mais trovões, muito bem. Noite vem Jussatela, sempre é show. Obrigado você. Eu sempre pensei. Cadê o like boy, hein? Meu amor, mas só me enganei. E foi contigo que no fim. Eu ia chamar ele pra dar um alô aqui pra galera, né, meu irmão? Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém. Você vê que vai tocar no bar altas horas também. Tenho certeza. No bairro novo. Toda a família do bairro novo. O nosso bar altas horas. Não vá duvidar. Canta vocês, vai. Ninguém duvida. O Marcelo Vando, o cara que representa Novando. Um abraço, Valdo. Valdo Alves. Esse Vando do bar altas horas. O cara que toca o nosso CD direto por lá. O homem é bom. Minha princesa, você foi feita pra mim. não vá não. Não vá duvidar, ninguém duvida. Fala pra ela! É só tu e eu, para sempre tu e eu. Bora, Rony Godin! Transformes, arrepiando no máximo. Tanto tempo me enganando e achando que você fazia tão bem pra mim e era meu bem querer. Fiz de tudo por você e você não me deu valor. Se brincar comigo, desprezou o meu amor. Sumia de madrugada, desligava o celular. Uma que feito uma boca. E aí, Robson? No começo eu pensei que era pra valer. Hoje eu... Homem que trouxe o Vanguard e Jussatê. Agora meu bem. Treme tudo. Se arrepende que agora é pra valer. Vou sair com as amigas. E o Festival do Marisco, né? Meu irmão! Nem tenta me ligar, não vai adiantar. Tô indo pra balada, mas tô foco pra você. Agora, meu bem, não vá. Sei que se arrepende que agora é pra você. Cururu! Só as menores! Tô aqui, mano! Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me mudar daqui. Vou atrás de progresso pra me adiantar. Só quero ver... Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. O meu gol! Eu te peço, então volta. O nosso gol, Nigo Demos transforme. E o Márcio Valdão. Então volta, volta. Te peço então volta, volta, volta. Te peço então volta. Toma na pressão. Mas é só tu ligar pra mim. Eu não resisto. Eu queria avisar, mas não consigo. É só ligar, minha perna fica bamba. Pra ter saudade. É só ligar, é só ligar, é só ligar, é só ligar. Só passa você me ligar. E eu vou correndo sem contar. Só passa você me ligar. Visão que o gol tá tocando. E ela tá movimentando, tá movimentando. Bora, Rony Godemos, movimenta tudo, galera. E ela tá movimentando, tá. Bora, cururu. Tá movimentando. Bota na pressa, maestro. Vai. Espirro lança, tenta fim de casa. Muita pressão. Deixa a sininha. E o Robinson trazendo o Márcio Valdóvis do Vanguard pra gente detonar. Ah, você, o meu coração querer. Você e ela, vai. Já me ouvi por outras, mas não consigo esquecer. Canta, Jacine. Sua praça, você. A Branca por aqui também, parabenizando, aniversariante. Quem sabe canta, quer ouvir? Eu! Do quê? Aquela sentadinha do tutu. Bota o bebê, bota o bebê. Bota o bebê, bota o bebê. Tô com saudade. Aquela cidade do tutu. Bota o bebê, bota o bebê. Vou chamar o Tom Mix agora pra gente aquecer. Vai, vai. Vamos esquentar essa festa, DJ. Vamos... E aí, Tom Mix e Bruxo? Vamos esquentar essa. Qual o teu DJ, Tom Mix? Fala pra mim. Valdo Alves. Essa festa, DJ. Bora esquentar. Essa festa, bora esquentar. DJ. Vamos esquentar essa. É o gol do DJ. Nicodemus transforma Tom Mix aí, DJ. Ó. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã. E quem tem um esquema preferido, vem? Ela roda a cidade inteira, fica comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Segura o Robson, ela, né? Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. E na pressão! Solta a batida! Vai! Batida na batida, na batida, na batida. E os nossos parceiros! Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Pinção do Souza! Joga a mão pra cima e dá lição! Quero saber se tem alguém do Paysandu aqui. Tem, tem, tem. Que é do Paysandu, dá um gritão. E a galera do Remo faz barulho pra mim. Me falaram que meteram a mão no Remo contra o Náutico. Só que tipo de raça, espaixa tá presente, a tropa na... O Roy é remista, é? Então vamos avante, o Tata não faz parte. A Jamile vai virar remista também, né? É verdade. Cheio de ouro, chamando o marulho. Trajado de lacoste com a camisa do Flamengo. Cabelo disfarçado, repleto tá na linha. Cheiroso, bonito. Bora na pressão! Joga tudo! Bora, guru! Eu bebo, eu bebo. Joga tudo, joga, joga. Passando o paredão, toca. Pegando seu batom de cereja. Eu bebo, e o maestro balançando, sacudindo. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente. Toma na pressão, vai. E acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma. Olha o rabetão! Eu tô com saudade de ti, deixa lá. Joga! Vai ser show! Explode o bagulho! Júnior, Jaira também! Não, no nosso rabo, tô louca de lanta, chama! Que o que, filha? Que minha puta balança, tô louca de lanta, chama! Oh, que minha puta balança aí, o que acontece? Morre em Vegas! Morre em Vegas, me arrasta no morro! Joga tudo! Faz ideia, porra, o que acontece em Vegas? Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo, papá! Tô louca de lanta, chama, porra! Que minha puta balança, tô louca de lanta! Joga, joga pra cima! O que acontece em Vegas? Bate na palma, bate na palma! O Valdo Alves tá tocando e o rock tá no grau, o Valdo Alves tá tocando e o maestro tá no grau! E o rock tá mil grau, e o rock tá mil grau. Só quem é responsa joga pra cima e dale, dale, dale, dale. Só os cara doido joga a mão e dale sal, sal, sal, sal e dale sal, sal. Joga pra cima e bate na palma. Sal, sal e dale sal, sal, sal, sal e dale sal, sal. Sal, sal, sal, sal, sal e comorá. Sal, sal. Ela chegou no rock e o cara quer levar ela, ó. Meu olhar distante. ela vai falar assim, ó. Não venha me buscar, que eu tô de rock agora. Não venha me buscar. Tô te falando. Que eu tô de rock. Ela falou. Agora. Meu rock só termina. Quando o Valdo vai embora. Toma, Túlio! Só quando o Valdo foi embora! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo. E na pressão no batidão, toma doce, toma doce. Eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique vai ganhar mais força, xereca, conta, ela já conta mal. Tocar na terra do Carimbó, se preparando já pro verão 2021. Vai no máximo, Rony Gomes. Vai tocar também Salinas. Compadre, o tributo de Cacenha. O meu parceiro Kennedy. Cassi Kennedy. Agora. Na pressão do batidão. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Tem alguém do Corinthians aí? Tem. Quem é do Corinthians, joga tudo pra cima aí. Tem alguém do Flamengo aí? Tem. Quem é do Mengão, faz barulho pra mim que eu quero ouvir, vai. Mas me falaram que aqui em Jussateua tem mais paz do que remista, é verdade? Quem é do Paysandu, dá uma vaia no clube do Remo que eu quero ouvir. E quem é do clube do Remo, dá uma vaia no Paysandu aí, vai. Pega, me falaram errado. Na contagem! Um, dois, três, lá vai fogo! Chama ela, chama, chama, chama, chama, chama. Chama pra cá. Um abraço. Chama ela que ela vem, vem, vem, vem. Chama ela que ela vem. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Parece que nem fala, parece que dá ideia. Novinho, conquistado, conquista eu e minha xereca. Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça. Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça. Só tá... Toma na pressão, toma um batidão. E o gol tá brabo. Se a porra chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro. Segue isso, selvagem. Toma na prisão. Só não paguei, paguei, paguei, empurre, empurre. Só não paguei, paguei. Bora, Kennedy do Padre Trime Tudo. Só não paguei, paguei. Hora de escancarar. Empresário Kennedy agora é vencedor. É muita pressão na tua cabeça. Mas é muito tempo que eu tô aqui de olho em tu. Nizina, vem comigo. A carinha da do carinho, só não pode se apaixonar. Hoje é caro, mas é que só não pode se apaixonar. A carinha da do carinho, só não pode se apaixonar. Hoje é caro, mas é que só não pode se apaixonar. Ele gosta de aventura, safadinha esse menino. Ele gosta de aventura, safadinha esse menino. Ele vai voltar, eu vou te andar. Vai voltar, eu vou te andar. Seu aniversário da Jacinei hoje. DJ Mel. Esposa, meu parceiro Robson. E a gente abraçando essa galera de Jussateu aqui, ó. E o povo curtindo o nosso gol. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Uma loucura aí, Cururu. E ela veio pra se embriagar hoje. Mas ela falou que é tudo no sigilo, vai. Tudo no sigilo, vai. Vai, moleca doida, vai, moleca doida, vai, moleca doida, vai, moleca. vou subir. Ela subiu e desceu, ela subiu e desceu, ela subiu e desceu, subiu e desceu. Robson, quando vai pro Vanguard, ele chega. Amanhecido aqui em Jussateu, caçando pato, viu? Pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. É frenético! Vem, vem, vem. Vai, fogo, fogo. Andrei da loja Free Store, o representante da Duque Golden em Curuçá e Marapani. E ele também da Belina. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King B em Marapani e Curuçá. Salão do China. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Vamos lá em Barcarena, Vila dos Cabanos. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. A Ilha Trambioga. Evaldo, o homem que comanda Duque Golden na Ilha do Amor. No Cantinho da Mar. Cantinho da Mar, o nosso sucesso é você. Na pressão, batidão, na pressão, batidão. A partir de hoje, tu vai ser minha mulher. Sabe por quê? Eu vou tirar você do cavalé. A partir de hoje, tu não é mais rapariga. Colocar bem devagarinho, garota. Nicodemus! Colocar bem devagarinho, garota. Já muda forte nos aqui. Ô moça, colocar bem devagarinho, garota. E a pressão não para! Ô moça, colocar bem devagarinho. Muita pressão, volta. Toca um pouco de romance pra galera, vai. When your legs don't work like they used to before. Eu vou te contar. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. Atalaia, Salinas. Não, mas nossa região, a gente tem Praia do Leme, Camará. Tem Barudá, Crispim, Angu do Alvo, né? Não, o Atalaia é muito longe. Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália. Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália. Esse gol tá furioso! Sandro Souza, Master CDs, site Melody Brasil, Melody Pará, canal Master CDs no YouTube. Aí foi só um storyzinho, com o paredão ligado e a serra pra dirigir. Foi só um storyzinho, quando tu viu a novinha pra ver saudade. Eu vou jogar esse celular. Ai, que vontade de tacar no celular na parede. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Sabe por quê? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. A pressão não para. É real no bolso, no dia de pagar eu vou lá e pego a gente. Banana. Aê, partiu da jota. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. O gol que representa a terra do Carimbó! E aí, Robson? Você acha assim mesmo? Ata 47 é o corte do homem. Por quê? Perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Agradecendo meu parceiro Rock, realmente chegou cedo, muita quadrilha já rolou. Olha, quando eu cheguei tava nesse clima aqui, ó. Tava nesse clima aqui, Celinho. Lá vai fogo, fogo. Eu fiz uma fogueira. Até porque a tradição era o forró da Nanda. Vai, DJ. E do Ruri, que é essa tradição aí, realmente. E a gente veio fazer parte desse show com a galera aí. Vai, fogo! Que comece o rock doido, rock. Tá no rock doido, meu irmão. Que comece o rock doido. Rock doido! Então ficha, e mete ficha. Então ficha, e bora de guerra! fogo agora. A gente vai tocando aqui pra galera de Jussateu, pra terra do Carimbó. Quem sabe vai cantar. Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Um herói de cinema disposto a lutar por mim. Tem música que a gente toca e dá sede na galera de graça, né? Consigo mais sorrir. É verdade. Porque você não está mais aqui. É por isso que o Uru não gosta do Vanguard. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora, não paro de me torturar. É nessa hora que tu pega tua cerveja assim, ó. E dá-lhe uma golada. E vai curtindo o CD do Maestro. É o primeiro CD do Gol Transformers. Da família Nicodemos. O Gol que representa. E te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Bora, Cururu! Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Empresário Kennedy agora é vencedor. Ele é. Ele faz o V. Treme tudo. Vai tocar em Salinas, hein, Kennedy? Representa aí no sal. Maestro DJ Valdo Alves. Quem sabe canta, canta, canta, canta. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, o quê? Nosso sossego, mas acho que era pouco. Sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá... Vai, vai, vai, vai. Hoje aqui no Gol. Porque roupa aqui, pra quem não sabe essa música, a gente testa o Vanguard, viu? Uma música que faz o som bater. E quando tem qualidade é assim, assim, ó. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Quando tocar no nosso Gol, tu lembra do Valdo, viu? Essa tem qualidade, tem potência, viu? Não dá mais pra esperar o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Gol! Nicodemus! Fala, mulher, fala. Olha eu aqui no escuro. Acende tudo pra você. Acende a luz, me enxerga no avento mais. Só perder você. Olha pra cá. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Não deixa eu ficar tudo escuro. Oh, oh. Só pela culpa. Tá tocando igual aparelhagem agora, né? É muita potência, viu? Estamos aqui no aniversário hoje da esposa do meu parceiro Robson. A Jacinei que tá no berço, né, irmão? E o nosso amigo Robson trazendo o maestro Valdo Alves do Vanguard. Junto com o meu parceiro Rony Godemos. E toda a família reunida. Olha o Mundola por aqui, o Júnior também, a Jaina. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Bora, Cururu, vai. Um desespero não dá mais. Joga tudo! Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Pra te Valdo Alves. Não deixa eu ficar. É mais de 20 anos! Maestro DJ Valdo Alves. Há mais de 2 décadas. Fazendo a festa do povo no estado do Pará. A pedidos aí da aniversariante, do aniversariante. A gente vai tocar essa música hoje, meu irmão. Magalhães, a imperatriz do sucesso. Vou começar a cacetada de hoje. É pra valer. Tocando essa música aqui, ó. Chegou chegando na minha vida devagar. Esse jeitinho pronto pra me conquistar. Já conto as horas, os segundos, conto os dias. Quando lá vem a sofrência! Arrepia. Um beijo colado, um abraço apertado. E de segundo a minuto eu vou ficando abaixo. É, Rob, só puxar ela pra dançar agora, viu? Por você. Quero ver, vai. Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Me conhece, mano. É o rolo do carcará, é. O homem é bom, 57, o homem é espetacular. Roubar teu coração. Coração. Artigo 57, ele roubou meu coração. Amiga Lu Magalhães, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo Paulo Lima. É pra valer. Chegou chegando na minha vida devagar. Esse jeitinho pronto pra me conquistar. Já conto as horas, os segundos. Os casais apaixonados já dançando. Quando viu? Penso em te ver. Você pode ficar à vontade, meu irmão. Um beijo colado, um abraço apertado. E de segundo a minuto eu vou ficando apaixonada por você, por você. Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. Coração. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Valdo Alves, tá, coração. Meu bem. Artigo 57, ele roubou meu coração. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Como se duas facas se riscassem procurando corte. Já assinei, Robson. São dois corações. É com vocês dois agora, mano. Disputando quem é o mais forte. Só puxa ela pra dançar coladinha. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas. Será, Marília, que tu vai perder? Descansem procurando qual. Puxa ela pra dançar, bora aproveitar. Dois corações disputando quem é o mais forte. Dizem que eu perdi seu amor, que não cuidem na medida certa. Isso te deixou tão... O Marinho aceitou o desafio, meu irmão, agora vai. Que até simulei. Me entregar, não acredito. acredite nessas bobagens. O que te dei não foi falsidade. Alô, Jaina, compareça. E o cara quer dançar, viu? Não faz isso ao me ver. Agora eu quero ver. Se esconder, fugir. Bora, Juno. Só felicidade hoje, vai. Quero sempre aqui. Puxa logo ela. Meu amor. Já já eu chamo o Roy e a Jamile também. Quero ver. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Deixa de ser bobinha. Larga de ser bobinha. Vem voltar a ser minha. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Só vocês. Larga de ser bobinha. Aí, Marinho, isso. Aperta mais 50 centavos, vai. Você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Alô, Chavino, você, Ariane, estão convidados também pro salão, viu? E eu não tô bem. É verdade. Não tô legal com toda essa. Bora, Chavino, ela quer dançar, ela falou. Eu fiz de tudo, jurei. Bora, meu presidente. Pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Aquelas que não sei. Valdo Alves. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso. Eu tô sabendo que a Jacine gosta muito da sequência de Arrocha. Quando o Valdo toca, menina, eu te peço, então volta. Robson falou. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Alanzinho. Billy Brasil. Olha a diferença de menina pra mulher. Já aprendi a te esquecer. Agora viu que eu tô fazendo fã. Mas na verdade, Roger, tem que ser sincero. Eu fiz na... É a sequência que marcou aqui o Nordeste para isso no Vanguard. A sequência de Rocha, viu? Na porta que você deixou, ela chegou. Foi a sequência que levou o Astro Valdo Alves lá em Mato Grosso. Acho que não. Chegou lá o festeiro, falou: Valdo, toca aquela sequência. A mulher sabe como. A gente trouxe pra você tocar aquela sequência que você sabe. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu. Essa sequência que fez o Cururu fazer mais um herdeiro, viu? É. Enquanto o sino cresce, te tem ideia. Te chama de amor. É potência, viu? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto o sino cresce, eu vou ver. Olha a diferença! Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina. Sabe como é, né? É, sabe como é? Acho que não, né? É claro que pra mim doeu. No lugar de um eu te amo. Ouvindo a tua boca me dizendo adeus. Ô, mulher. E se encontrar no medo que deu. De não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar ser ex. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Fala aí! Esquecer você. Deu trabalho nenhum, não foi? Não deu trabalho nenhum. Como é que foi, mulher? Fala pra mim. Foi um beijo na boca, um bem dado e acabou. Foi papo, foi papo. E o jogo virou papo, coração superou papo. Nunca mais aqui quem sofria de amor. Esquecer você. Deu trabalho, mulher, não deu? Não deu trabalho nenhum. Como é que foi o segredo? Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Bora, meu gol! Quando faz amor, se cacetada violenta, meu irmão. Vai me dizer. Pega o pau e me caceta logo. Isso é a... Tivesse uma dose de tatuzinho agora com. Uma dose com cedro. Deixa eu tomar, meu irmão. Ah, paixão. Bora, Chavinho. Mas quando está só, se morde de amor. Podemos transformar. Eu não quero tocar em você, oh baby. Olha, Godemos, a primeira dama Jamile. E fazer seu jogo vai me deixar louco. O Júnior Jaina. Óbvio, se já chanei. O que você pensa, o amor é do seu jeito. Chavine é a primeiríssima. É. Coração quebrado. Ele falou, Valdo, eu amo essa mulher, viu? Quero. Amor! Jamais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa. Canta! Viver assim, assim morder de amor. Chussatela! E o maestro toca pra você. Maestro DJ Valdo Alves. Onde você tá, mulher? Fala. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Aquelas que não cedem, meu pará. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso do que? Fala. Preciso me comprar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga pra... Obrigado, Júnior! Se ele se esconde. Acho que eu vou levar esse Júnior pro Vanguard, viu? Preciso me comprar de uma vez com esse homem. Você! Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? É paixão. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais. Dá vontade de beber, não dá, gente? É verdade. A tentação. O cara que escuta esse CD em todo o estado, em todo o Brasil, ele fala, eu queria estar nessa festa, viu? Já sei. É verdade. Como eu sou, do jeito que vou. Apaixonado. Apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Quem sabe canta? O coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo! Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Maestro DJ Valdo Alves. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. No coração da Jacine. Tão difícil pra explicar. Ela e o Robson. Problemas sem som. Que presentão. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. E a música que tocou em Jussateu no Festival do Marisco é essa aqui. Fala aí, Robinson! Fala que você sente saudade. que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Parceiro Bondola gosta. Tá que nem eu. Fala que até mudou. Coração dele bate assim. Tutu. Tutu. E o sentimento foi na mala, a tristeza já não. A música dele, no Vanguard. Então a gente se reencontrou em justa festa, onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração. Essa música o Cururu curtiu lá em Caratateua, no Mingão do Deco, viu? É verdade. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Quem bebeu foi nós. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. E o Valdo! Maestro! DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez pra... Aqui no único demos hoje. Toca aí DJ Fabinho, no Treme Tudo. Vanguard eternizou o nosso amor. Paixão. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso o quê? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora não, viu? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão. Só as melhores! Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português. Aí Marinho, agora, meu irmão. Inglês e toda seu pai. Mostra pro Robson como é que se faz, né? Preparei pra matéria do amor, não tive... Canta pra ela, Marinho. Prova de amor. Bora, Chavinho, dá forra, Chavinho, vai. Prova de amor. Só as menores! Deixa eu te falar uma coisa. Que bom, viu? Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Como é que tá em Jussateua? Fala pra mim. Tá lindo, lindo. Aniversário da Jacilene. Que paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz teu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Valdo Alves. Eu tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Não fale mais do meu nome. Não me telefone, por favor. Não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Quem sabe canta? Eu tô falando mal de você, yeah. É paixão. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Meu parceiro Bondola já falou, que sequência é essa? Eu não ia nem beber hoje, meu Deus. Eu tô falando mal de você. Não teve jeito, Chavinho. Que você nunca soube fazer. O aniversário da Jacinê. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Mas é... eu adoro. Onde foi parar? Seu juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco ele liga. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? aqui tá bom, mas as paredes. É nessa hora que 5 da manhã toca essa sequência, o cara tá com 10 conto no bolso, no Vanguard. Pra comprar o pão, o cara gasta na hora, gasta, não tem jeito. Mano. Vamos acordar esse prédio. É verdade. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente. Tá todo mundo na mesa sem dinheiro. 4 da manhã, sequência do Vanguard. Acordar esse prédio. Acabou meu dinheiro, Valdo, acabou. Fazer inveja. A gente toca a sequência, o cara arranja. Na hora aparece 10, 20, 30, pronto. Trabalhar, a gente faz amor. Gostoso de novo, de novo, de novo. E aí, maestro? Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Bem lembrado, Chavini, isso quando não. Inventou alguma. Deixa penhorado o celular no bar. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou. O importante é ser feliz, né? Feito. Vocês! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada. Abraçar com muito carinho toda a galera que vai escutar nossos CDs nos balneários, nas praias. Obrigado a você que compartilha, você que baixa. Os CDs do maestro Valdo Alves do Vanguard, representando o nosso Nordeste paraense, Curuçá e Marapari. Maestro DJ Valdo Alves. Lembrando também que é o primeiro CD que a gente grava junto com o nosso gol, Nicodemos. Transforme! Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Sentado esperando você chegar. O DJ referência no Pará. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que... Teu coração, Branca, pelo amor de Deus. Fala aí também. Vocês! Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão. Vende não! Vende não! Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não! Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz. Quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Só Deus dá tanta perfeição. Alô, como é que você está? 2 horas da manhã. Sei que são 2 da manhã. Tá... Aí o Marinho gosta, hein, Marinho? Decidi ligar. Impossível não beber. Sei que está namorando, parece estar feliz. Bora, Cururu, não te coça. Bora beber, meu irmão. Meus parabéns, felicidade. É isso aí. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a... Já vamos encerrando mais um CD, viu, gente? Cortar. Hoje no aniversário da Chacinei. Assim, a gente, eu... Obrigado, Robson, pelo convite. E o que faz, mas... É sempre um prazer imenso estar em Jussateua. Não só em Jussateua, como na terra do Carimó, a nossa terra natal. A gente que é de Vista Alegre do Pará. Desligar. E quando a gente toca na região, a galera vem. É, sim. se diverte. Isso que é importante pra você gente. Você não me esqueceu e nem adianta. E é o primeiro CD gravado ao vivo aqui no nosso. Eu me falar, nosso gol. Falou com você. Nicodemos Transforma. Falou de mim. Olha, Nicodemos, obrigado você, a Jamile. Toda a nossa família. Por isso que eu liguei. Liguei pra te avisar. Não esquecendo a nossa. Namore. Deputada estadual, Renilson Nicodemos. Não me querer. Pode. Ela que vem pleitando aí. Pode passar 10 anos, mas eu vou. Se Deus quiser, vai ser a nossa futura deputada federal. Viu? Obrigado toda a família de Nicodemos. Pra quem não sabe, raiz de Boa Esperança, aqui no nosso querido município de Marapani. Alô! Como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidade. É isso aí! É isso aí. Obrigado, Andrei, da loja Free Story. Se algum dia... Sempre o nome de Rodrigo Marques. Pode... Salão do China. Em qualquer lugar. Alex da Panificadora Vitória. Não vou me... Evaldo do Guingondem. Cantinho da Mãe. Se o destino fez assim... Everton Design. Gente, Boris Design. Chorar, eu sabe... Site Melody Brasil. Mas site Melody Pará. Site Melo de Belém. Vou passar. E canal Master CDs no YouTube. Sandro Souza. Desligar. Confesse. Giovana CDs em Maracanã. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Absoluto.